Show. Show. Tô gravando. Rei do Show. Rei do Show. Canta aí a música do Rei do Show. Não sei. Conheço nenhuma. Nem aquela de This Is Me. Toda vez que alguém fala, eu começo Ah, a cantar é do. This Is Me, the way this é. Mas eu canto a música do Jonas Brothers Mas com eu a não Demi sei a Lovato. música. Ah, tá. Não é essa música. Eu sei, jovem. Não, eu tô falando, mas não é essa música. Tá bom. Vamos começar? Para de coçar sua pereba. Não tem pereba, já. Essa porra nunca cura. Porque eu fico assim. Então pronto, para de coçar a pereba. Então, 3, 2, 1. Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Aê! Aê! Vamos começar mais um Erika's Small Talk. Hoje é diferentão, só que não. Diferentão. Ou sim. Olha. Ou não. Ou talvez. Talvez, porque é small talk, né? Então a gente pode falar sobre qualquer coisa que a gente quiser. Então não é diferente. Então é o small talk de sempre. Exatamente. A intenção desse, pelo menos, é ser curto, mas a gente quer dar algumas indicações de coisas que a gente está lendo e a gente está gostando pra cacete. Sim. Ou que a gente já leu. O que a gente já leu. Que, na verdade, eu indiquei coisas que eu já li, porque... Não, sim, mas... Quer dizer, na verdade, tem um que tá na metade. Quando Porque eu digo eu não tô coisas com que a gente dinheiro. está lendo, é tipo, né? As coisas que a gente está comprando aí, lendo e gostando na vida. Alguns eu já fiz review lá no meu Instagram. Mende Aguiar, ou Mende Aguiar, tudo junto, não sei. É arroba Mende Aguiar. Arroba Mende Aguiar. Alguns já têm a minha opinião lá, mas se você tiver preguiça, só ouve esse podcast e começa a ler essas coisas, porque são coisas muito boas. São HQs E livros. e livros que não necessariamente são sobre super-heróis. Tem alguns sobre super-heróis, Sim, porque mas... sempre precisa ter. Sim, exato. É a cota. Mas a gente não vai fazer você gastar rios de dinheiro. A gente está dando essas indicações. Se você quer que alguma dessas indicações vire um podcast isolado sobre ele, fica curioso e fala assim: ah, não tenho dinheiro, não quero comprar, não quero ler online, manda pra gente, bota nos comentários que a gente faz um podcast sobre eles. Sim. E de qualquer jeito a gente vai fazer sobre alguns, mesmo que vocês não queiram. Então, Sim. é isso. Então vamos começar? Vamos começar! Hello, hello, hello! Ladies, I just came from the eye doctor and she prescribed me these new reading glasses. And her timing couldn't have been better. Because in the great tradition of Paz's betting, it's time for the reading challenge. Because reading is what? Fundamental! Thank you very much. E quem vai começar sou eu, porque eu que tomei essa porra. Não, vai começar pra você mim. porque eu não consigo ler a lista tá de lado pra mim. Mas a primeira sou eu mesmo. Não bate palma, filha da. O editor tá de saco cheio. Editor. Tem que contratar Nick. Nick tá melhor. Enfim. Nick, mas, né, o editor tá editando de graça, viado. Pois é, né? Mas eu acho que foi uma complicação. Então, primeiro, minha primeira indicação vai ser a HQ Black Sad, do Juan Díaz Canales. Canalhas. Esse canalha. Que é uma HQ sobre um gato chamado John Mary Lou. Black. Mary Lou, isso. E esse gato é uma HQ no ar, tá? Isso é só pra Vamos explicar. situar. A gente tá tentando indicar também HQs que são fora do meio, né? Não, é, mas Essa é na uma real, dessas quando. diferentonas. Tá, mas na real, quando for uma do meio, também eu vou indicar, porque foda-se. Porque eu Eu sei, mas sei eu tô que eu vou explicando indicar. por que é um HQ de um gato. Tá bom, beleza. Esse gato, esse John Black, Mas ele ele é é um gato um gato. humanoide. A HQ é todo humanoide, tá? São só gatos dentro do HQ, mas, enfim, são todos humanoides. E ele é um detetive, Detetivão da porra. sim, que é um cara muito sofrido. E essa primeira HQ, que é a que eu tô indicando o primeiro volume. Que são cinco. São cinco, mas, enfim, se você quiser conhecer, né, comece pelo começo. Sempre uma boa sugestão. E nessa primeira HQ conta a história dele com a mulher dele que foi assassinada. Normal, Já não há come... É, pois é, já começa com esse E a crime. Femme Fatale, não vai aparecer? Vai. Ah, E aí ela é mais ou menos assim, todo o sofrimento dele em relação a isso, ao mesmo tempo ele tendo que investigar porque que ela foi assassinada. E não vou enganar vocês que o roteiro não é tipo aquela coisa, caraca, eu preciso muito explodir saber. Minha cabeça. É, tanto que eu já comprei os quatro volumes de cinco e eu ainda não li a sequência, porque não foi uma coisa tipo assim, caralho, eu preciso muito saber. Tem outras coisas que eu quero ler na frente, então tô guardando lá. E também não é uma HQ das mais baratas, pelo que ela entrega, né? Ela entrega uma história mais ou menos, ela é uma HQ muito fina. Ela é uma HQ grande, que você não guarda em qualquer lugar. Amanda, vou te falar um negócio. Mas... vamos fazer um disclaimer rapidão. Amanda tá errada nesse momento. Pelo seguinte. A Panini, a dona Panini, está cobrando R$40 por HQs de 100 páginas num formato padrão de capa mole, tá? Então, tipo assim, esse é um formato diferente, que a faca é mais cara, a impressão é mais cara... A arte, segundo você, é maravilhosa. E é uma HQ francesa espanhola. Pelo amor de Deus, não rebaixe Black Sad. Porque não. Black Sad é tipo mais barato do que essa revista da Panini de R$40. Mas eu vou explicar. Quando você compra uma HQ que é mais cara, porque vamos combinar que R$50 não é um preço, né? Não é uma coisa que a gente acha no bolso todo dia. Você, mas não é R$50, é R$38 de Black Sad. Não, calma. Se você for comprar o primeiro volume, é aquele negócio do crack, né? O primeiro é mais barato. Aí vai lançando as outras, vão ficando mais caras. Então, assim, eu sei que não é uma HQ barata, super acessível. Só que A HQ da Thor é R$40, Amanda. Eu sei, cara. Que mas é uma HQ não de linha. Mas você concorda que não é um preço acessível? Não, é um preço acessível, não, só não é barato. Não é barato. Não, mas é acessível. R$50 é acessível. Não é R$190, tá, crise infinita. Nos dias de hoje, se você tem R$50, você não vai comprar um HQ. Você vai fazer outra coisa. Não, você pode comprar um livro. Você vai investir no Tesouro Direto, é isso. No Tesouro Direto, tá. Nem dá. Então, sim. Mas assim, eu tô falando assim, é uma HQ de linha que vende muito, tá R$40. Essa HQ tem uma tiragem pequena, então por isso que ela é mais cara. Ela também é uma HQ que ela já tá numa segunda edição no Brasil, porque a primeira meio que flopou. E agora as pessoas estão começando a conhecer mais. Mas o que vale R$50 nessa HQ? Foi o que a Erika já falou. A arte do Juanjo Guarnido. O cara, assim, é um deleite você ler essa HQ. Que pão no cu, é um deleite. Ai, porque tem gatos, é um deleite? Sim. Não. Opa! Olha aí. Olha o tiro. E aí, Rio de Janeiro. E aí, o que que acontece? Você acaba tendo uma imersão tão grande na história por causa desse desenho tão bem feito. Porque quando eu acabei de ler, eu falei assim, ótimo, maravilhoso, não vou comprar mais. Vou ficar só nessa edição aqui mesmo. Vai sim. Só que não foi tanto pela curiosidade da história, apesar de ser um pouco interessante, mas pela arte do cara. Eu achei, assim, fantástico. Mas falam que vão melhorando, É, pode ser. E assim, é uma HQ que eu tô sempre pegando pra ver os desenhos, porque eu fico apaixonada pelo desenho. Porque a Amanda é essa pessoa que gosta de ver desenho, de ver a fotografia dos filmes. Sim. Não liga pro roteiro, é né? É uma pessoa que, né? Foda-se, que não deveria nem existir. Quê? Mas enfim, Black Sad é minha indicação, Juan Díaz Canales. E vale a pena, se você tem um dinheirinho a mais, compre, porque é uma HQ boa de você ter em casa pela arte do negócio. E pra você sair dessa porra de DC Marvel, sabe qual é? Porque sim, tudo é DC Marvel. Isso a gente vai ver muito por aqui hoje nesse programa. A gente quer desmistificar então, isso. É a minha primeira indicação. Se você não conseguir comprar essa HQ, você, sei lá... Rouba. Que? Rouba, porque assim, não faça o... Não crie o erro de ler a porra em PDF, porque você vai perder metade da experiência. Então, não faça essa isso. Não adianta fazer scanzinho, não. Né? Exatamente. Aproveita que a primeira é R$20, porque o início do crack é barato. Exatamente. Ainda que você compre só a primeira, vale a pena muito pelo desenho do cara, entendeu? E se você vai entrar nesse mundo de HQ, você tem que começar aí, a aprender a apreciar um bom desenho. Fora que quando chegar alguém na sua casa e ver Black Sad, eles vão falar assim, nossa, você é muito culto, caralho, você compra HQs fora do meio. Não é? Nossa! Uau! Exatamente. Então essa é a minha primeira indicação. E aí, agora a Erika vai indicar pra vocês o mais pau no cu ainda do que o meu. Garota, tu respeita meu pau no cu? Claro. Então... foi um livro que eu li há pouco tempo. Assim, eu comprei esse livro e eu li ele um dia. Tananana. Então, eita! Rio de Janeiro continua lindo. E o tiro continua comendo, a bomba continua explodindo. Esse livro eu tava com muita vontade de comprar, mas ele é muito caro. Ele é tipo R$60. Tá? Esse é um valor caro. Eu ainda nem comprei. Então, o R$30 tá com capa dura, tá R$30 nesse dia que a gente tá gravando. E eu tô aqui me coçando. Mas vamos falar do livro. Tá. E aí o que acontece? O nome do livro é Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é K com olhos em inglês, Turnaround, Bright Eyes, no final. Que é um clássico foda da literatura que ninguém ficou sabendo. Adoro o clássico que ninguém que ganhou. Que é um clássico da ficção científica que ganhou o prêmio Nebula, que ganhou o prêmio, todos os prêmios fora de ficção científica. Eu acho que em 68 ou em 63. Eu não sei porque eu confundo sempre o 3 e o 8. Na minha memória, eu não consigo saber quando é 3 e 8, sabe? Ok. Porque eles parecem. E aí, é mais ou menos dessa época, entre 63 e 68, ele ganhou todos os prêmios assim, possíveis. Então, o livro é muito interessante porque ele é todo esquematizado na visão do Charlie. Charlie é o nosso protagonista. E como é que é feito isso? Ele escreve, ele faz relatórios sobre o dia dele todos os dias. Mas por que Charlie estaria fazendo diabos isso? A proposta de Folha de Algernon é o seguinte. Charlie é uma pessoa que tem um problema de cognitivo. Ele tem baixa intelectualidade. Tipo, o QI dele eu acho que é 68. É muito baixo. Então, tipo, ele é como se, como se fosse uma criança de 5 anos, sabe? O nível intelectual dele, ele só consegue pegar o que uma criança de 5 anos pegaria. Então, ele vai para uma escola onde tem professores que tentam educar essas pessoas. Tipo, ensinar a ler, escrever o básico para essas pessoas conseguirem viver na sociedade. Só que o que acontece? A professora dele descobre que tem um teste, um novo trial que as pessoas estão fazendo, que diz que consegue aumentar o QI, que consegue aumentar a capacidade cognitiva dessas pessoas. Mas é um trial. Então, tipo assim, é arriscado, mas ela acha que ele é o cara que ela vê que tem potencial, porque ele é um cara muito esforçado, é uma pessoa super de bom coração. Então, ele é um cara que ela acha que merece essa chance. E ela indica ele. E ele vai para a universidade para ser estudado, só que assim, ele é muito, muito problemático. E ele vai escrever no relatório. Ele tem que começar a escrever os relatórios antes da operação acontecer. E até depois, porque eles vão acompanhar com base nos relatórios a evolução dele. Um comparativo, né? Sim. Além dos testes de laboratório. E aí ele vai escrevendo e a escrita é muito complicada. No início ele não tem vírgula, não tem ponto, ele escreve tudo errado, você tem que ficar assim, quê? Parece um ouvinte do SED. Parece um ouvinte do SED, quê? Então, e aí, parece o comentário do G1, só que sem o hate. Então, é assim, é um monte de coisa sem nexo, complicada, ele não sabe explicar os sentimentos dele, porque ele não sabe? Ele não tem essa noção de, por exemplo, eles são meus amigos, ele trabalha numa padaria. E aí tem um pessoal que trabalha com ele. O pessoal super maltrata ele, mas ele não nota. As pessoas riem dele e ele ri junto porque ele acha que ele tá fazendo as pessoas felizes, sabe? Então ele é um cara muito inocente. E aí você vai ver toda a saga desse cara contada por ele, na visão dele, antes, e depois de fazer essa cirurgia que foi feita primeiro no Algernon, o famoso Flores para Algernon. É o Algernon, o ratinho de laboratório, que foi o primeiro a sofrer essa operação e ficar muito inteligente. Então... Virar o Pink e o cérebro. Não. E querendo dominar o mundo. Ele não tem como ser o Pink e o cérebro, porque só tá ele sozinho. Então, pode ser o Pink ou o cérebro. Não, ele só pode ser o cérebro. Tá bom. Virou o cérebro. Sim. Mas ele não fala. E aí, é isso. É a história do Charlie contando a experiência dele de sair do... Vamos dizer, de uma nuvem da falta de cognição do breu, que é você ser limitado e pra você descobrir um mundo, né? Descobrir um mundo e além, como diria o boneco de Toy Story lá, Buzz Lightyear. Então, como é que fica essa história? Então, esse livro já tá na minha lista. Esse livro é muito porque foda. Porque me parece muito interessante. E assim, quando eu parei, eu levei um dia pra lê-lo. Eu acordei tipo 5 e pouca da manhã. tomei café, comecei a ler. Eu terminei de 4 horas da tarde. E aí eu fiquei mais umas 4 horas assim. Que? Então o livro tem esse problema. Você vai ler rápido, mas o tempo de degustação, de você digerir, é muito tenso. É um livro tenso. Eu sou uma pessoa que tem tendência a ler livros assim. Desgraçante da cabeça, isso. Como diria nosso amigo que não conhece a gente ainda, mas que deveria querer conhecer, Paulo Hatz, do Livraria Intensa. Então é isso, gente. Flores para o Algernon, do Daniel Keyes. É. E assim, apesar de você falar assim, um livro velho e tal, a linguagem... Não, cara, porque esse cara é psicólogo, inclusive. Então ele se baseou em pessoas que têm esse problema mesmo. E ele escreve bem escrito, não é uma parada... É tipo o Asimov, que apesar de ser cientista, ele conseguia escrever coisas simples. Ele consegue fazer essa parada ser palatável. Né? Tipo o Conto da Aia, ou então o Neuromancer, que parece que você tá sofrendo muito para conseguir terminar... Ai, não, ele não deixa você desgraçado da cabeça. Ele fode o seu cérebro. Mas ele chega uma hora bem. Que você... Não, tô falando do Gibson, por exemplo. É. Que ele fode o seu cérebro de um jeito que depois você fica com dificuldade de ler... Qualquer outra coisa. Exatamente. Porque você desaprende a escrever e ler. Porque ele não sabe escrever. É. Esse é um problema, é muita dificuldade de passar uma ideia. Então, vamos pro próximo. Sim. Próximo... É da editora Aleph, gente. Ó, se vocês comprarem, bota lá, arroba Aleph Vindicou, Eric Smalltalk. Marca o nosso arroba da Aleph junto. Todos esses pessoal que você comprar e for pra gente, anota lá pra poder a gente conseguir fazer umas parcerias. De repente a gente consegue umas coisas pra sortear pra vocês aí. Olha aí. É uma boa, hein? Vamos começar a fazer, tentar fazer esses contatos. É, isso aí. Vai depender de vocês também, gente. Vamos fazer uma parceria aqui. Vou marcar mais. Vamos lá. O terceiro que a gente tá indicando é A História de Joe Shuster. A gente não avisou que eram 12, né? Não, é, são 12 já, tá, gente? Acho que no título vai estar, não sei. Mas enfim. A História de Joe Shuster, o artista por trás do Superman, que é do Julian Voloz, com a arte do Thomas Campi. Essa HQ, ela conta a história do Joe Shuster, que foi um dos criadores do Superman. Na verdade, ele realmente é o artista, porque foi o Jerry Siegel. Jerry Siegel, que foi o cara que desenvolveu a história do Superman, e todas as primeiras histórias do Superman foram escritas por ele. Mas os dois juntos? Não, o Jerry Siegel que escrevia. Mas o Joe Shuster desenhava já. Só desenhava, então, exatamente. Então, mas, quando começou, eles começaram juntos, então ele é co-criador. Não, ele é co-criador, certeza, porque eles debatiam sobre a história, mas quem escrevia mesmo era o Jerry Siegel. O Joe Shuster, ele era... O desenho? Ele foi o cara que deu a cara que a gente conhece do Superman, e parte da personalidade do Superman que também saiu desse desenho. Então, essa HQ, ela conta a história. Começa ele velho contando a história dele, né? Que é uma história bizarramente triste, porque foi um cara que... em vida, não conseguiu nenhum reconhecimento por essa arte. E aí, porque essa DC história... tem esse problema, né, de passar a perna nas pessoas. Pois é, e a história como o Superman, pra quem não sabe, o Superman foi o primeiro super-herói como conhecemos. Super-herói, herói. Herói mesmo. Poder, não era tipo poder, cowboyzinho herói, ou então policial herói. Soldadinho herói. Exatamente. Ele foi o cara, o primeiro super-herói no molde. É tipo Halloween, é o primeiro será o matador, o slasher real, exatamente. É o Michael Myers. Então, no formato que a gente conhece de super-herói, com roupa de super-herói, identidade secreta... Todo esse formatinho básico de super-herói, né? Foi o Superman foi o primeiro. Então, assim, o cara não tinha muito da onde tirar as coisas. Ele foi moldando, e isso tudo ele mostra na HQ. Tipo, a primeira ideia do Superman era bem tosca, bem escrota. E aí depois isso foi evoluindo. O Superman era o Lex Luthor, né? Era... No início, você lembra? É, mais ou menos. Que era um cara, na verdade, super inteligente, normal, humano. Depois ele se torna kryptoniano. Ele se torna kryptoniano, tipo, muito depois. É porque ele começa muito, assim, um super-herói que... Tipo o Lex Luthor mesmo, é um cara que tem dinheiro, blá blá blá, e é meio fudido da cabeça. Mas assim, eles começaram a sentir o público, e aquilo que o público gostava. O Superman, como todas as outras HQs da época e até 1980, ele foi sempre um pedaço de uma outra HQ, né? até que ele conseguiu ter uma HQ própria, não própria, mas já a primeira história, a história de capa ser a dele. E aí ele já tinha esse formatinho Superman que conhecemos. Mas enfim, a história do Superman em si não importa muito nessa HQ. A história do Joe Shuster é que é uma história bastante sofrida, infelizmente, mas que conta muito sobre a parte política e econômica, né, entre 1930 até 1970, mais ou menos, e como que a indústria da HQ fudia os desenhistas, os escritores, por, enfim, envolvimentos políticos, envolvimentos com a máfia, e como a maioria desses caras ficaram no ostracismo real, porque... esse cara ainda tem algum reconhecimento hoje, né? Hoje, qualquer coisa que você lê de Superman tem lá criação de Jerry Siegel. Não, e agora aparece, no filme aparece que o nome dele. Exato. Então, o cara, assim, a família hoje ganha os royalties, de, né? De porque tudo que sai. Porque ao contrário do Bill Finger. Exatamente. Do Batman, que foi o Bob Kane. Todo mundo, ai, criador do Batman, Bob Kane. Mas o Bill Finger foi o cara que escreveu as cento e poucas primeiras revistas. Exato. Do Batman. Então, ele é o co-criador também do Batman junto com o Bob Kane. O Bob Kane passou a perna nele, nunca ajudou ele, não ajudou o Joe Shuster, já vamos dar esse spoilerzinho. Sim. Aqui. E o que acontece? Até hoje, se você vai ver um filme do Batman, o nome do Bill Finger não tá lá, mas todo mundo sabe que ele era o cara, sabe? Sim. Também. E ele também... que moldou o caráter do Batman. Então, tipo, foi, é muita putaria, sabe? Mostra um pouco também dessa relação do Superman e do Batman. Na visão do Joe Shuster, porque ele odiava o Batman, porque o Batman foi um cara que veio alguns anos depois do Superman e tomou o mercado, por causa do filho da puta do Bob Kane. Então, assim, ele tem essa relação de ódio, mas ao mesmo tempo ele sabe que aquilo ali nasceu de uma criação dele. Tipo Flamengo e Fluminense, entendeu? Um nasceu do outro, mas é uma rivalidade fodida. Isso ficou durante um bom tempo, praticamente até a Liga da Justiça, tá? Essa rivalidade aí dentro da própria DC. Então, assim, é muito bacana você ver que o cara, tudo que o cara enfrentou, mesmo assim, ele nunca desrespeitou o próprio personagem. Infelizmente, ele lutou muito pra não conseguir nada, mas é uma... Você tá dando spoiler do final, viu? Gente, mas é baseado em fatos reais. É uma HQ, é romantizada, tá? Os fatos não são exatamente como aconteceram, mas é pra te dar um contexto. Mas é bem perto. Fácil. Tem histórias ali que parece que não são reais, tipo a da mulher. Uhum. Os caras falaram que essa e foi isso mesmo. Então. Que é real. Então, tão surreal a história, tão bizarra, tão, assim, desgraçante da cabeça, que você fala assim, não, isso aqui, aí já tá demais. Sim. O cara não pode ser tão azarado. Mas ele é bem azarado. Ele teve azar, ele teve muita gente filha da puta, né, com ele, junto com ele. Muita gente teve... perigosa, porque exatamente. A DCM era toda mantida por lá. O relacionamento também dele com o Jerry Siegel, depois os trabalhos que ele fez pós isso, uns que ele se orgulha, uns que ele não se orgulha tanto. Então, eu acho que vale a pena, assim, é um tributo a esse cara que não teve reconhecimento em vida. E criou simplesmente a ilustração do maior herói de todos os tempos. Então... E o legal também, uma coisa que eu acho que é maneiro frisar, é porque é legal ser um formato, que ele é um formato livrinho, sabe? Uhum. Tem muitas HQs que a gente tá falando aqui que é HQ, mas se você pegar, é um formato de livro. Sim. E a HQ é desenhada dentro desse livro. Uhum. Até pra baratear, né? Uhum. E é legal porque a história do criador de um quadrinho contado em quadrinhos. Isso é uma coisa bem, né? Metalinguística, e eu acho que é uma homenagem muito justa ter sido feita dessa forma. Justo. A minha próxima indicação é uma... Acho que eu já indiquei esse livro em algum momento, em algum local. Mas eu sempre tô indicando, porque eu acho que é o jeito perfeito de você começar a ler Stephen King. Não comecem pelo It. Não comecem pelo It. Vocês não vão aguentar. É muito grande e tem umas coisas meio descaralhantes. E assim, não vale a pena. Eu tô recomendando A Tripulação de Esqueletos, que é um conjunto de contos que eu deixei o link com o nome dos contos no meu celular, que está gravando esse podcast logo. Não, deixa, eu vou lembrar. Eu não vou poder ler os contos, porque eles estão no meu celular que está gravando. Mas também são muitos contos, né? São muitos contos. Pra... Acho que deve ter mais de 20, né? Tem. Então, mas fácil. Assim, eu vou falar de alguns assim que eu acho interessante. Mas o mais importante é que um dos contos que estão lá é do Nevoeiro. Sim, aquele da série maldita da Netflix. Não veja a série. A série não tem nada a ver. Não. Vejam um filme. Tá. Vejam o filme, o filme. O filme é bom. Porque o Darenbolt, como é que é? Darenbolt, sei lá. É o nome do diretor. Ele que fez também, eu acho que é o do da Esperança. Na, aqueles outros dele que não é do Stephen King, que não são terror. Aqueles filmes. De cadeia. De cadeia, o filme de cadeia do Stephen King que não são de terror. É Frank Darabont. Frank Darabont, eu acho o nome do cara. Ele fez. Amanda que viu esses filmes e fala que é ótimo, não lembra que ah, que os é. Dois filmes de cadeia. Ele só tem dois filmes de cadeia do Stephen King. O Shawshank Redemption e o Green Mile. É, que ela não falou em português pra não ajudar vocês. Ah, e aí o que acontece? Esse cara também tá metido na produção desses filmes. E são filmes que são ótimas adaptações do King. Então sim. Esse cara sabe adaptar o King. E tanto que o King deixou ele mudar coisa. Sim. E falou, ficou melhor do que o que eu fiz. E realmente ficou melhor. Então, tipo, tá, Stanley Kubrick? Você vai ser desmascarado um dia. Aguarda. Aguarda. E aí, tem 20 contos. O Nevoeiro é o maior conto deles. Acho que tem mais de 150, 160 páginas. Então, não começa pelo Nevoeiro. Começa pelos menorezinhos, pra você se situar. E depois você vai no Nevoeiro, que é quase um mini livro, sabe? Inclusive, ele é vendido separado também. O Nevoeiro. Meu filho, se você olhar em e-book, vende tudo separado. O Realidades Adaptadas do Philip K. Dick, que tem aqueles Minority Report, não sei o quê. Tudo vende separado, se você quiser. Pra quê que eu vou comprar separado, não sei. E aí tem o conto. Tem, antigamente tinha um filme chamado Creepshow. Você lembra do Creepshow? Uhum. Que era um conjunto de histórias sim, e tal. Sim. O Creepshow 2 foi dirigido, acho que pelo Wes Craven. E só tem histórias baseadas em contos de Stephen King. Olha. E tem um chamado A Balsa. A Balsa. A Balsa. Então, é uma galerinha do barulho, adolescentes muito loucos, que vão para o mato. Olha. Que uau! Que diferente. Mas o diferente é que eles vão pro mato que tem uma tipo uma lagoazinha. Sabe aquelas lagoazinhas? Tipo, pensa Dawson's Creek, gente, o pessoal que é o mais antigo, que tem aquela palhocinha lá que fica boiando lá no meio do laguinho, as pessoas vão pra lá, ficam pegando um solzinho lá no meio, pulando, bebendo a cerveja e tal. E essas pessoas vão lá, descem do seu carrinho e vão pra lá, pra esse lugar. Só que algo acontece. E não é algo muito legal. Tá. Então, mas não vamos, né? Não, porque ser Stephen King não é legal. E aí, tem um outro conto que é o meu favorito do livro, que é Descaralhante da Cabeça, que é o do... Não sei o nome, mas é a história de um pessoal que já foi criado a máquina que transporta você daqui pra Marte. Esse é bem bom mesmo. Rapidinho, tipo assim, é tipo o teletransporte do Star Trek, mas fixo, tipo, tem uma cabine, e a família toda vai viajar de férias pra Marte, e aí você entra na cabine, tá aqui, fechou o olho, uf, apareceu lá, num outro lugar. E vai ter essa viagem em família. Que legal! Geral, que massa! Ou, quem sabe, não. Então, e você vai acompanhando essa história da criação, um pouco dessa máquina, e tem um plot twist Shyamalan aí nessa porra. Mas do bem. Não é Shyamalan do mal, não. Tem outro conto que eu acho muito bom, que é do Atalho. Eu não lembro. Acho que é o Atalho, o nome da mulher que dirige o carro. Você leu esse, Amanda? Chegou a ler? Que é uma mulher que dirige um carro e ela sempre passa correndo pra caralho. Todo mundo, cara, essa mulher, sempre que o cara passa, ela tá passando correndo. Isso eu não li, não. Tipo, como é que ela chegou aqui tão rápido? Sabe qual é? Uhum. Que é uma mulher, que ela é uma mulher rica, que ela corta vários, que ela consegue chegar rápido em qualquer lugar. Ela chega mais rápido que qualquer um. E aí você vai descobrir como ela consegue isso. Entendeu? Tipo, ela é foda, piloto foda. Ela é o Ayrton Senna de Saez. O que está acontecendo? E tem toda essa história. O Nevoeiro, todo mundo já sabe mais ou menos o que é. A cidade toda fica meio nebulosa e monstros bizarros, Bird Box, começam a aparecer. E você não sabe o que é, porque nunca conta, né? Nunca mostra. Mas no filme mostra. No filme mostra. Como Bird Box, né? Sim. Que tanto quase mostrou e a mulher falou, pare! Não vou mostrar essa merda desse bebê gigante. Se eu fosse vocês, eu deixava o nevoeiro por último, porque eu já... Um spoiler que eu já posso te dar aqui já pra te desanimar, o final é completamente frustrante e cagado. Né? É anticlimático. É anticlimático, exato. Você tá esperando... O conto é mega bom. É muito bom. Só que aí chega no final, você acha assim. Você quer o clímax do bagulho. E você vê que o clímax do bagulho já ficou atrás há muito tempo, porque não vai dar em nada. Porque, como a maioria das histórias do King, elas são sobre pessoas lost. Então, tipo, os finais normalmente não são tão legais. Por isso que eu tô indicando esse de contos, porque a maioria dos contos tem um final maneiro. Tem umas revelações, tem umas coisas interessantes. Quando ele escreve muito, ele não consegue dar um final maneiro. É isso. O iluminado final. Então, é esse que eu estou indicando aí pra galera. Vocês podem ir lendo aos poucos. Compre um livro só e podem ir lendo aos poucos. É, tenho tipo uns 4 anos que eu tô lendo Tripulação de Esqueletos. E quantos anos você tá lendo 4 Estações? 2? Puta! Aí, um livro que você comprou depois. É, pois é. O problema do 4 Estações é só o último conto, que é muito ruim. Eu tô arrastando ele há muito tempo. Tipo, já tem uns 6 meses. Que já. 4 Estações onde tem o Shawshank Redemption lá e o Green Mile. Não tem o Green Mile. Tem o Shawshank Redemption, tem o The Body, que é o chato pra caralho. Que é o Conta Comigo. Que é do filme Conta Comigo. Tem mais 2 que são de filme também, eu não tô lembrando agora. Mas é então, por isso que eu recomendei o Tripulação. Porque Tripulação, ele é diminuto. Então, ele tem várias coisas mais palatáveis. É, o Shawshank Redemption é um sonho de liberdade. O nome do filme, agora eu lembrei. Obrigada. Porque o nome do conto é Rita Hayworth in the Shawshank Redemption. Esse é o nome do conto. O nome do filme é só Shawshank Redemption, só que em português veio Um Sonho de Liberdade, que não foi uma tradução ruim. Foi até aliás, não foi uma tradução, foi uma adaptação. E não foi uma adaptação ruim. É porque Shawshank Redemption é o nome do lugar, do cadeia, né? É, o Shawshank é o nome da cadeia. É igual... A redenção de Shawshank é porque ele se redime dentro da cadeia. É igual o Green Mile. Tipo, não faz sentido você traduzir literalmente. É, porque aqui no Brasil não tem Corredor da Morte. É, como Green Mile... Green Mile pra cá veio como? Veio... É alguma coisa de despertar. Enfim. Não sei. É aquele filme do Tom Hanks com aquele negão que já morreu, maravilhoso, que ganhou Oscar. O rei do crime do filme do Ben Affleck, do Demolidor do Ben Affleck. Exatamente. Então, é porque Green Mile, pra quem não sabe, é o corredor da morte nos Estados Unidos. Ele tem um tapete verde, quer dizer, é pintado o caminho, é de verde. Então, esse é o Green Mile, é a milha pra você ir pra cadeira elétrica. Isso. Tipo, como é que vai traduzir essa porra? Não tem como. Então, tá indicado isso aí. Tripulação de Esqueletos. Não pode faltar o Kingzão da galera. É. Somos no próximo eu vou indicar o filho dele. King. É, boa também. Mas eu preciso terminar de ler, né? Seria bom também você indicar uma coisa. Eu vou começar a ler isso com medo. Se eu passar mal com a pessoa. Que? Porque você nunca tá do meu lado pra ler. Ah, ainda bem que isso tá gravado. Então, a próxima HQ que eu vou indicar é Maus. E aí, quando eu coloquei Maus na lista, a Erika falou: porra, mano, todo mundo conhece Maus, todo mundo indica Maus. Mas como eu sou uma pessoa que eu sou uma HQista de 36 anos, porque eu não li HQ e eu comecei a ler HQ ano passado, e eu conheci Maus ano passado. Quem foi que te induziu a erro? Puta merda. Alguém que deveria estar comprando HQ pra mim todo mês, porque eu tô gastando um dinheiro fodido de HQ. Viado, e você devia estar mantendo meus neossoros, que foi você que me viciou. Então, tá bom. Vamos trocar? De dor neossoros, você me dá HQ. Enfim, Maus, ele é... Uma HQ feita pelo Art Spiegelman, e ele é um cara que ele criou e ilustrou. Ele era só um ilustrador, mas né, ele queria muito fazer essa HQ, porque ele é filho de um judeu que sobreviveu a um campo de concentração. E essa HQ ela saiu no original dela em 2 volumes. No primeiro volume ele conta mais a história... do pai dele no campo de concentração, e na segunda parte ele conta mais sobre a história do pai dele no presente, que no caso era na época, né, que ele escreveu. No presente que foi escrita a obra. No presente que foi escrita a obra, exatamente. E aí ele Maus quer contar... Maus também cheio de prêmios, né, também. Sim, foi a única HQ da história a ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo, porque ele realmente faz um trabalho jornalístico com o pai. É um livro, você pensa, né? É um livro sobre Segunda Guerra, sobre Amanda, concentração. E Amanda com essa... Sabe uma coisa que eu notei, Amanda? Amanda tem essa febre dos furries. Sabe Jesus. Aquela parada do japonês que tem os fairies, sim, que são sim. O pessoal que gosta de se vestir de bichinho? Sim, sim. Você tá com esse negócio. Pode ser. Porque, de novo, como é que são os personagens? Então, na verdade, ele é uma fábula, né? Porque os personagens Revolução são animais. Dos bichos na Segunda Guerra. Não. Mas, assim, eles são animais, né? São representados por animais, humanoides. E tem uma característica muito particular, que é a mais notória, né, dessa HQ, que cada animal representa uma casta, ou da sociedade, ou de uma casta religiosa, ou enfim. Mas só para ilustrar um pouco, né, você tem os judeus como ratos, os alemães como gatos, tem ainda uns sapos aí no meio, tem umas coisas bizarras que aparecem. Pra os você analisar são os franceses, depois. Não são? Sim. Ah, eu sei. Então, francês aí é isso aí. Você tem essa coisa pra analisar em relação a os animais e a época que as pessoas estavam vivendo naquela época. Porra, bonito isso, hein? Bonito, né? Tatua. Vou tatuar. E então, assim, é uma história pesada, porém ela tem vários alívios cômicos. Tem hora que você dá gargalhada mesmo. E tem hora que você quer chorar, porque... Mas no final você fica descarelhado da cabeça? Não, no final, assim, a conclusão final porque dele... Porque o cara sobreviveu, é muito... né? A gente sabe que ele sobreviveu. Sim, então... ele sobreviveu. Então você sabe que ele sobreviveu, mas em que condições o cara sobreviveu? Porque ao mesmo tempo que você vai vendo como ele foi fudido da cabeça, você vê como ele está fudido da cabeça Matador agora. Matador 5. Você começa a chegar... Não, porque você sabe que ele é um cara chato, rabugento, sovina, mas... E na hora você fala assim, caralho, que cara chato. E o próprio Joe Shuster... Oh? O Joe Shuster, ó. Quê? Falei quê? Tanto de Joe Shuster. O Sabe próprio que o Art judeu que você tá botando nessa Sim. história? O próprio Art Spiegelman, ele mostra uma visão que a visão do pai dele não é uma visão romantizada. Né? É, não é. Não é que o cara é um herói de guerra, o cara é um sortudo de guerra. E ele ficou fudidaço da cabeça. Caralho, isso é Matador 5, porra. E ele ficou fudidaço da cabeça, ele se tornou um velho não conta chato mais pra caralho. Não conta mais, então, você tá contando mas, mais. Não, vale a pena muito ter essa HQ. É uma HQ toda em preto e branco. A arte dela não é das que me agradam mais. Mas foi o foi cara a visão, fazendo. Pois é, mas é a visão do cara. Fazer. O cara queria contar a história do pai, ele conseguiu contar e ele foi além da história do pai, entendeu? Ele tirou várias lições de vida dessas histórias e de tudo que o pai dele se tornou e como, enfim, como ele teve que lidar com as tudo isso. De Deus falar. É, porque eu acho que um pouco pior do que você ser um... Você ter que lidar com uma pessoa que foi prisioneira de guerra e tal, é você ser filho de uma pessoa que foi prisioneira de guerra. Você nunca vai entender a cabeça daquela pessoa. Porque gente, você não entende a cabeça passou... do pai da mão normal. Pois é. Da por aquilo que o cara passou bizarrices. E você tem que superar isso, né? Pra poder não ficar com um vitimismo Outro forever. Também. Tudo é issues. Muitas na verdade, o nome desse podcast é assim, ó. Leituras descaralhantes da cabeça. Descaralhantes Porque da até agora até não agora, vi é. Nenhuma história que não é desgraçada. É. Não, e... talvez Tripulação de Esqueletos. Não, é que tem meia dúzia que não é descaralhada. Mas todas estão descaralhadas. Porque o nevoeiro, a balsa, o que eu falei do garoto... É, mas Stephen King é de terror, né? Então, tipo, você... Sabe que vai dar merda. Vai dar merda, mas você não fica descaralhada na cabeça. Você fica, caraca, que merda. Qual a merda que vai dar dessa vez? Exatamente. Ah, é tipo um filme slasher. Você sabe que vai morrer. Você sabe que vai morrer. Não, não tem aquela surpresa... É muito quando tem surpresa você não gosta. Aí o que acontece? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Então, o próximo... Ah, esse! Olha aí, Erika, o que a Amanda tem de problema com gente que é... Bichinhos que falam e são humanoides. Erika. Essa coisa K-pop do furry. Eu tenho com a questão das pessoas que têm probleminhas de cabeça. Então... É, depois de falar do Agamenon, do Agamenon, aquele rato maravilhoso, eu vou falar de A Diferença Invisível. Que provavelmente, você olhando a capa dessa revista, você vai falar assim, nunca que eu vou comprar isso. Não tem nada demais, é uma capa cinza com uma letra branca. Eu faria isso no... Inclusive, a foto da menina da capa parece aqueles imãs de geladeira mais barato que você compra. e colaram na capa, assim, em cima de geladeira dela, que está destacada das outras pessoas da capa. É uma HQ que é feita em associação com a Mademoiselle Caroline, que é francesa, e Juliette Danche, que é, são as duas pessoas. A Mademoiselle Caroline é a pessoa do livro, da HQ. Ela é a menina Marguerite, de 27 anos, e ela queria contar a história dela, porque ela é uma pessoa autista, na verdade ela tem Asperger, é que agora o Asperger entrou para dentro da categoria do TEA, que engloba todos os níveis de autismo, e ela se descobre Asperger. Ela sempre foi uma pessoa diferente, uma pessoa que tinha umas particularidades, umas coisas assim que, tipo, deixava ela um pouco incomodada em determinadas situações que as outras pessoas acham super normal. E as pessoas acham que esquisito é você não ser igual a todo mundo. E aí, com que o é tempo... a definição de esquisito. Inclusive. Ok. Então, e aí a gente vai saber a história dessa garota, da editora Nemo. Nemo, amo vocês. Sim. Beijei a minha revista. Muitas revistas maravilhosas. E aí ela vai contar a história da Marguerite. E a gente vai vendo os desenhos também, são muito legais. Porque a cada vez que uma coisa incomoda ela, a HQ ela é preto e branco. Quase. Eu acho que ela é toda em preto e branco. Mas é um preto e branco lista de Schindler. Quando tem que destacar alguma coisa. Sim, mas exatamente lista de Schindler. Porque assim, ela não é bem preto e branco. Ela é preto e branco, mas ela tem umas nuances de azul. Porque azul é a cor mundial do autismo. E tem uns toques de vermelho que surgem do nada. Inclusive, a menina da capa, ela tem um tênis vermelho. Uhum. A capa é toda cinza. É um mundo cinza e ela tem um tênis vermelho. Isso quer dizer o quê? Cada vez que acontece algo que incomoda muito a ela, você começa a se sentir incomodada porque fica em vermelho. Porque é algo que ela não está entendendo ou algo que ela está muito, assim, está irritando ela de algum modo. Então, é legal você ver como o desenho ajuda a contar a narrativa. E, assim, o Asperger, ele é um nível de autismo muito funcional. Para quem viu Atípico, provavelmente a galera que ouve o nosso podcast vê série, uhum, coisa, porque um monte de gente vem dos seriadores, um monte de gente que vem do Logado, que vem dos outros lugares. Se você já viu Atípico, ele é um menino que tem autismo, mas ele tem um autismo leve. O Asperger ainda é menor o nível de complexidade. Não que seja mais fácil, mas... cada um tem a sua dificuldade, né? Cada um tem a sua situação. Mas ele é mais funcional, consegue fazer coisas, mas tem esses pequenos detalhes. E aí mostra esses detalhezinhos que para as outras pessoas não são nada e para elas são tão importantes e diferentes e precisam ser mantidos. E no meio da HQ vai mostrando outras pessoas que têm outros tipos de distúrbio. Uhum. Tem a mulher do bolinho que a gente fica sempre assim, achando uma coisa louca nela, e a gente descobre que ela tem um tipo de distúrbio diferente. E aí essas pessoas começam, ela começa a, quando ela tem esse resultado, porque demora um tempo, ainda faz uma crítica sobre o hospital, a medicina francesa e tal, o jeito que eles tratam isso lá na França, porque a França é o país que mais renega taxar alguém com o resultado de ser Asperger. Eles não gostam, eles são totalmente contra, eles acham que tem outra explicação, você é depressivo, você é bipolar, e eles têm essa resistência, sempre tiveram. Então ela demora muito para conseguir sair um laudo afirmando, dizendo, e ao mesmo tempo que isso é uma coisa que eu falei, taxativa, que taxa você, que marca você com uma estampa, você é isso, mostra também como é libertador você saber que as paradas que as pessoas criticam tanto e que às vezes dão tão errado, não estão dependendo só de você, sabe? Uhum. Tira um pouco da culpa de não se encaixar na sociedade. Porque você vê as outras pessoas como perfeitas, porque, tipo, elas não têm problemas com essas minúcias. E você cria dificuldade, parece que você está criando dificuldade com tudo, né? Uhum. E é muito legal, mostra muito bem isso. Então eu gosto muito dessa HQ, assim, maravilhosa. Quero comprar outra pra deixar guardada. Eu também já li, eu amei, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi também que às vezes a gente vive num mundo que acha que tudo é mimimi, mas às vezes as coisas não são mimimi. E se a gente tratar como mimimi... Às vezes é mimimi pra uma pessoa, sim, não é pra você. Acabar simplesmente taxando como um mimimi e tratar aquilo de uma forma... irrelevante, é a gente depressão. Pode estar fodendo a cabeça de uma pessoa. Quantas pessoas morrem de depressão e as pessoas falam, ah, tá de mimimi, tá fazendo corpo mole, a pessoa tá depressiva. Exatamente. Aí a pessoa acaba se matando e aí? Porque aí a pessoa vai e escreve alguma coisa que é uma coisa, sei lá, que não... que é depressiva e você vai lá e comenta, então morre. É, se mata, então. É, exatamente. Então, a gente sabe que isso existe. Então, num mundo onde a gente tem pouca empatia, uma HQ dessa, pra mim, é uma HQ que deveria ser obrigatória, principalmente em RH de empresa. Porque fala muito dessa vida profissional dela. Tudo que isso atrapalha na vida profissional dela, mas ao invés dela externalizar, ela entuba. E o quanto isso faz mal pra ela. Então, assim, é uma... E como ela é muito funcional... Muito também. E como ela é muito funcional, ela não tem as dificuldades que um autista nível leve tem, não é na cara, é uma doença que você... É um tipo... Não é doença, É um transtorno. Que é, porque é uma coisa que... Só é um problema, por exemplo, você pode ser um Asperger e nunca ter problema nenhum. Então, não é um transtorno pra você, então você tá ok. Mas é, esse transtorno, é, você não é uma parada que você olha pra pessoa e taxa ela. E as pessoas, ainda tem esse problema, as pessoas viram pra você e falam assim, você não tem nada disso, para de inventar história. É, isso fala também no HQ. Né? É. Então, espaço para deficiente. Você sabe, a pessoa não tem um braço, uma perna, é muito fácil você falar assim, ah, ok, o RH da empresa vai fazer de tudo pra, né, adaptar pra ajudar você. Mas quando uma pessoa chega e ela não tem cara de nada, ela consegue fazer um monte de coisa que as outras pessoas neurotípicas conseguem fazer, que são neurotípicas, são pessoas normais, entre aspas, padrão, que não tem nenhum tipo de distúrbio ou transtorno muito fora da curva, sabe? Pode ser uma pessoa que ficou depressiva de repente, em algum momento da vida, mas normalmente ela é uma pessoa padrão. Sim. E aí, como você não consegue dizer isso, as pessoas acham assim, nossa, tá querendo privilégio. Sabe? Ah, tá querendo um lugar com mais silêncio, tá querendo um lugar afastado, tá querendo uma sala só pra você, sabe? Tipo, é um julgamento por você não ter cara de problema, sabe? Sim. É ridículo. Então... Eu posso tirar por mim, assim, eu sou uma pessoa que, pra eu me concentrar, eu sou uma pessoa neurotípica, mas pra eu me concentrar, eu não posso trabalhar, por exemplo, de fone de ouvido. Que é uma coisa que a maioria das pessoas faz de para boa. Se concentrar. Então, assim, se eu estiver trabalhando e tiver alguma música que eu sei tocando do meu lado, eu vou me distrair com aquela música e eu vou me desconcentrar. Então, pra mim, é o contrário. Então, é... Só que eu consigo trabalhar em qualquer ambiente. Pra uma pessoa como a Marguerite, ela consegue trabalhar num ambiente com muito barulho. Só que pra ela isso é um sofrimento absurdo. E ela vai render muito menos do que a Amanda, tipo, tendo uma festa da empresa. Exato. E um barulho. Bomba com medo. E bomba explodindo, festa da empresa. Isso. Ela vai conseguir fazer o trabalho dela com puta? Sim, mas eu só vou ficar puta, depois eu vou tomar uma cerveja e vai ficar tudo certo. Ela não, ela sofre. Vai levar o triplo do tempo. Exato, e é um sofrimento que não é, deu 6 horas, ela vai pra casa e tá tudo bem, não. É uma coisa que fica remoendo dentro dela. Porque todo mundo faz, por que ela não consegue? Exato. Então, cara, é uma aula. É uma aula sobre empatia. Leiam A Diferença Invisível. Eu comprei, amei, recomendei. E toda vez que eu tiver a oportunidade de pegar esse livro, de comprar essa HQ e dar pra uma pessoa de RH de empresa, eu vou fazer. Porque é simplesmente sensacional. Aliás, eu tô pra pegar a minha edição e botar lá na minha empresa também, que eu acho que todo mundo precisa. Então, vou botar lá. E a minha próxima indicação é Jeremias Pelle, do Rafael Calça. Eu, na verdade, eu recomendo todo o MSP toda a coleção MSP. Toda a coleção MSP, né? Que é uma linha, uma outra linha do Maurício de Souza, que não é uma linha adulta, como as pessoas acham, mas é uma forma de falar de... Da realidade. Falar de problemas. Porque eles não vivem na realidade, Turma da Mônica. Eles vivem no mundinho deles. Sim, de vez em quando trata uma coisa ou outra, mas é uma forma pesada de tratar de assuntos pesados, porém que consiga falar com a criança. Esse é o ponto. O MSP, ele é feito pra Young Adult, deve ser, né? É 12 anos pra cima, eu acho que já é uma boa... Já é um bom público. Porque... Infanto-juvenil, talvez? Infanto-juvenil, exato. Por aí. E aí, ele vai tratar... Claro, que, falando de Jeremias Pelle, obviamente, você pensa em racismo. Ele realmente trata do racismo. É tanto racismo que as pessoas acham que é Jeremias Pelé. E não é Jeremias Pelé, caralho. É verdade. Não é porque ele é preto que é Pelé. Exato. É Pelle. É Pelle. E aí, na verdade, é o Jeremias descobrindo o preconceito. A ele forma como criança, como, né? Ele como porque criança. Ele, todas as pessoas da Turma da Mônica são crianças. E o mérito total dessa coleção MSP é conseguir falar de criança pra criança sem... Aí não posso falar isso, que a criança vai assustar, vai ficar bolada. É, porque A criança não pode saber isso. Eu tenho... Pais, sim, o mundo tá difícil. Se você ficar criando seu filho numa redoma, que ele não pode saber o que tá acontecendo, ele vai ser sempre enganado, ele vai ser sempre iludido, ele sempre vai achar que o problema tá com ele e não com um monte de coisa que tá em volta. Exato. E eu acho que uma outra coisa que também conta muito pra essa coleção é o visual. O visual é... Por exemplo, eu tenho também o Mônica Força, que fala sobre divórcio. E é um quadrinho que ele quase não tem fala. Mas o desenho, ele passa muito pra você e passaria pra qualquer criança. Porque uma criança que já passou por um divórcio, ela sabe como é como ela se identifica muito rápido com o desenho. Então, assim... É uma forma de tratar um assunto que é muito complexo, às vezes, pro pai e pra mãe. Imagina que, tipo, a Mônica passa por isso. Exato. Tipo, então, é tipo... É normatizar a parada. É tipo... normatizar a parada. É tipo, não estamos fazendo apologia ao divórcio. Estamos expondo para os pais como as crianças sentem e estamos dizendo para as crianças que isso é uma coisa que acontece... E com que, um monte de gente, um monte de gente não é uma parada exclusiva comunica. Com você, sabe? Não, e não Exato. É sobre você, porque muitas crianças se culpam, entendeu? Exato, e o Jeremias Pelle dessa coleção, que até onde eu tenho, do MSP, talvez seja a HQ que tenha mais fala. Então, porque ela tem que ser mais didática, porque o racismo talvez. Sempre tem que ser muito didatista, talvez né? seja por isso mesmo. E aí, se você tem uma criança negra em casa e você tem dificuldade de falar com ela sobre preconceito sem achar que vai assustar, sei lá, que a criança vai, sei lá... É, criar um trauma, então, até de repente a criança começar a se apoiar nisso pra poder ser molenga. Exato. Porque tem tudo isso também, né? Tem os dois lados, tipo, a criança pode usar isso pra um bem ou pra um mal, depende de como usa. Mas, na verdade, Jeremias, ele vem só pra, pelo que eu entendi, porque eu não li, ele vem só pra dizer que, olha só, criançada... É, quando o amiguinho faz isso com você, não é legal. É, tem todas essas nuances. Você tem a percepção dele de que, tipo, existe alguma coisa errada. Que não está certa. Que não está certa. Mas ele não sabe o que é. Exatamente. A princípio, ele sabe que ele tem alguma coisa... existe uma tendência dos amiguinhos dele a pensar que ele tem, sei lá... Que ele tem que jogar futebol. Porque, muito bem. Muito bem. Porque ele é Jeremias Pelé. Tá na capa. Quê? Tá vendo? E ao mesmo tempo você tem os pais dele descobrindo que ele está descobrindo racismo. E como os pais dele lidam com racismo no dia a dia. E como eles precisam passar isso pra... Então, assim, tem N camadas. E o melhor de tudo, uma criança consegue entender tão fácil quanto o adulto. Que é o total mérito dessa HQ. Então, Jeremias Pelle, Rafael Calça, vale a pena, corra atrás. Ainda que você não vá fazer a coleção da MSP, foda-se, essa vale a pena você correr atrás. E assim, se eu não tô enganada, o cara que coordena essa coleção da MSP é o Sidney Guzman. Ele tem um podcast chamado Confins do Universo também, que é sobre HQ, que eu recomendo também. E assim, ele é um cara super acessível, super... Ele que levou essa ideia pro Maurício de Souza. Então, tipo, é um cara que merece ser lembrado. Eu acho, tenho quase certeza que é Sidney Guzman o nome dele. É, na verdade, ele é o responsável pela área de planejamento editorial da Maurício de Souza Produções. Então, mas ele que levou, ele, pelo que eu sei, foi ele que levou essa ideia, entendeu? Uhum. Então, mas é esse nome mesmo. É, então, se alguém, se você estiver interessado em saber também mais de quadrinho, ou quiser saber de um cara que sabe o que está falando e que tem umas ideias interessantes, eu falo sobre ele porque merece, porque isso tudo aí está acontecendo também graças a ele. Então, porque o Maurício de Souza sozinho, ele não teria inovado, né? Porque a gente vê Maurício de Souza igual há quanto tempo, Amanda? Há bastante tempo. Eu acho que foi bem corajoso da parte dele de abrir mão. De ver que precisa. Eu acho que isso foi coisa da Mônica. É, pode... Da Mônica Real. Provável, mas assim, eu acho que ele é o cara da caneta, entendeu? Ele é o dono da marca, ele é o dono, exato, dos personagens. Então ele teve... Eu achei que foi bem corajoso dele de abrir mão de algo que ele criou durante tanto tempo, que, porra, é o universo dele, dele pegar e botar na mão de várias pessoas. Porque o MSP, cada personagem foi reeleito... Reeleito, tá certo? Não, reeleito e não foi elegido. Não, não foi reeleito. Foi feita uma nova... releitura. É isso que eu quero falar. Então, fala assim. Cada personagem foi feita a releitura de cada... Não. Porque dentro do MSP, você tem a releitura de cada personagem por um autor diferente. Escolhido pelo Maurício de Souza. Ele escolheu os caras... Com assessoria do Guzman, que conhece os caras. Porque tem muitos caras que não são famosões. Não, tem muitos caras que não são famosões, mas assim, eu acho que quando isso aí ele fala no início do Astronauta, o Maurício de Souza, ele escreve como é que diz? Prefácio para cada HQ. E aí ele fala que quando eles resolveram criar o MSP, eles fizeram um concurso, né? Olha, se você quer escrever sobre o Astronauta, manda a sua visão do Astronauta e tal. Então, são quadrinistas brasileiros independentes, a maioria, que escrevem. Sim, sim. Tirando esse cara do Astronauta, que ele é um cara bem conhecido, que foi o cara que escreveu o Necronauta também, que é foda. E tem uns bem desconhecidos, tem mulheres, então, assim, é bem... O projeto todo é muito, muito foda. Eu achei muito corajoso dele de conseguir deixar... a galera fazer essa releitura, entendeu? E assim, você sente que o Maurício de Souza, ele já tinha um pouco de deixar, de trazer temas, mas eu acho que ele não sabia como abordar. E aí esse juntou um jeito novo de falar que ele não conseguia, porque ele consegue fazer aquilo. Maurício de Souza, Produções, um Sim. atrás do outro, aquela parada dele ali. De quadrinho pra criança. Isso, mas mesmo assim, se você parar pra pensar, teve o Pelezinho que entrou. Sim. O Ronaldo, sabe, o boneco do Ronaldinho. Teve Jeremias mesmo que entrou, tem o Louco, tem a Tina, tem vários tipos de pessoas diferentes, uhum. entendeu? Tem o André, que é um menino autista, que o Maurício de Souza criou. Então, tipo, tem lá, mas eles são, assim, a Turma da Mônica é bem simplesinho, sabe? Uhum. Que é pra criancinha mesmo, pra você fazer o manacão e pintar. E agora ele conseguiu subir o nível, porque ele conseguiu achar gente que conseguia contar o que acho que ele não conseguia ver contado pra criança desse jeito. Porque eu acho que ele vê a criança ainda como... A pessoa antiga, né? Vê a criança como uma coisa muito inocente, muito boa. Eu acho que ele incluiu os pré-adolescentes nas problematizações da vida. Então, a gente sabe que essa fase entre 12 e 16 anos é uma fase muito difícil. E que, ao invés das crianças só se refugiarem dentro de histórias, elas precisam aprender também. Então, até coisa que se ela aprende aí... Eu acho que é mais fácil depois. Sim. Mesmo que você seja. Tenha influências negativas, paradas, extremas. Você sempre vai ter lá no fundo aquela. Pô, eu lembro que aquilo aconteceu ali. As coisas que você faz na adolescência, até uns 16 anos, marcam muito a sua vida. Sim. Então você fica com isso na cabeça, sabe? Então eu acho que é muito legal isso. Uma iniciativa muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Parabéns. Ah, o próximo que eu vou indicar é só pra quebrar o esquema aqui da galera, que tá querendo ser indie, né? Acabou, isso aqui não é indie time. Vou indicar Capitão América, o homem que comprou a América. Que, na verdade, são encadernados da Dona Panini, essa ladra, que cada dia aumenta mais as coisas. Mas esses encadernados ainda estão no preço antigo. Não aumentaram os encadernados ainda, só as revistinhas de linha de banca. Que eu não vou comprar, Panini. Não vou, não sou obrigada. Não vou comprar, entendeu? Não adianta. E assim, essa parte que eu tô indicando é o seguinte. É tipo Black Sad do Capitão América. Que? Tananana. Que ele é um fairy, o Capitão América é um gato. Ele é um gato mesmo. Né? No sentido... Esse aqui é o gato cabeludo. Aí o que acontece? Essa HQ é a primeira de três, que é o homem que comprou a América, que é do Ed Brubaker e desenhado pelo Steve Epting, que desenha muito, é bem realista, é bem brutal o desenho dele, é bem bonito, assim. Você vê os detalhes, ele consegue desenhar as etnias com detalhes muito interessantes, sabe? Então é bem legal, ele consegue fazer marcas de expressão muito interessantes. começa com essa HQ, com esse encadernado. Depois vem a Flecha do Tempo e depois o Julgamento do Capitão América, que é onde termina essa saga. Por que que é uma saga? Porque é a história do Capitão Buck. Não é o Steve Rogers. Steve Rogers is dead. E aqui, em A Flecha... em O Homem que Não Comprou a América, A Flecha do Tempo e O Julgamento do Capitão América, vai contar toda a história, o resumo, né? Que teve várias edições que foram publicadas na época e eles encadernaram e tornaram-se três encadernados gigantes. Esse aqui tem, sei lá, 230 páginas. É isso aí que eu falo. Quanto que é essa HQ? Essa HQ é R$60. É R$60. Aí você vai comprar o Black Sage. R$50. E é um negócio fininho que você lê em 5 minutos. É isso que eu acho que, né, poderia ser um pouquinho mais barato. Mas é que a tiragem é menor. Essas coisas de Marvel e DC... Não, eu entendo. Eles saem muito, então eles podem ser mais baratos. Não, mas eu entendo, mas caro. Não, mas olha só, vou te falar uma coisa. É, eu paguei R$60. Mas essa aqui, se você for olhar o preço dela cheio pela Panini Books, com certeza é R$90. Entendeu? É, mas porque na Amazon... 300 páginas pra ler. Mas na Amazon, você consegue sempre as promoções que eles reduzem pra caramba o preço. E a gente não tá ganhando nada, viu, dona Amazon? É, na verdade, a gente só tá ganhando de não tá gastando nosso dinheiro, né? Tipo, pagar R$130. Não, eu te agradeço, a Amazon, por existir. Infinita. Porém, a gente tá fazendo propaganda de graça aqui. Então, e aí conta toda a história do Capitão Buck. Tem o Caveira Vermelha. Tem a Pecado, a filha do Caveira Vermelha. E... a história é muito legal porque mostra ele tendo que pegar o manto, sendo que ele não é perfeito. Ele é o cara mais errado do mundo, ele é Soldado Invernal. Então, ninguém pode saber que é ele, porque senão fudeu. Imagina, o comunistinha matador russo é o novo Capitão América? What the fuck? E o Capitão América dele usa arma. Então, tipo, já é uma coisa que o pessoal fica assim, ué, Capitão América com arma? O que está acontecendo? Votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro. E aí vem, ele tem como parceiro o Falcão, que já era parceiro do Capitão Steve Rogers, e a Natasha, 17 anos, fugiu de casa da Mandela, que é a Viúva Negra, que é a namorada dele. Então, nós temos muitas altas aventuras com o Capitão América muito estourado e com a Viúva Negra tentando falar, calma, calma, porra! Entendeu? E ainda por cima investigando quem matou o Capitão América. Então, é bem legal. Parece ser bem interessante também, quero ler. Talvez troque com a Erika essa edição por uma edição da Marvel que eu não gostei tanto. Não, você não vai trocar essa aqui, porque isso aqui eu não desgostei pra te dar. New Game, meu palco. Mas é, pra você que já tá querendo se acostumar com o fato do Capitão América não ser o Steve Rogers, é uma ótima... que é isso que vai acontecer, gente. Aceita. Aceita que dói menos. Vamos lá pra próxima, então. A próxima é a indicação de um livro. Foi um livro que eu acabei de ler, que eu acabei de sofrer, que eu acabei de ficar desgraçado. Ah, e outra coisa, esse Capitão América Buck é desgraçado. Ele para até em campo de concentração, já tô logo te avisando. Eita porra. Desgraçante da cabeça. Então, mito, né? Campo de concentração, né? Cadeia Russa. Mas eu acho que é quase a mesma coisa. É, né? É o nome mais bonito, talvez. É, ou menos traumatizante. É, lembra aquela vez, é um livro Young Adult também, do YA. De Adam Silvera. Isso aí. Adam Silvera, ele é o desgraçador de cabeças do momento. Sim. Junto com a Colleen Hoover. Isso que eu ia falar. Ele e a Colleen Hoover hoje são as pessoas feitas pra desgraçar a sua cabeça. Muito mais. Você achava que aquele cara. Como é que é o nome daquele cara que escreve um monte de livro aí? R. Martin, o de Gotti? Não, de romancezinho desgraçado. Sidney Sheldon? Não, viado. Esse que escreveu a John Green. John Green. Você John Green é merda. John Green é uma criança de 3 anos. Você fala, ai, eu morro de chorar com os livros. A culpa é das estrelas. Jovem, você. Depois que você cresce um pouco, você tem que começar a ler Adam Silvera, Colleen Hoover, esse cara do... Como é que é? Desse livro aí que tu tá lendo aí também. Ah, é. O Sean David Hudson. Seanzinho. Que aí você tem que ver que o buraco é mais embaixo e você vai chorar e você vai sofrer e sua vida vai mudar. E basicamente isso que lembra aquela vez fez comigo, que é um livro sobre um garoto que é muito fodido, pobre. Ah, outra coisa. Livro LGBT. É um livro LGBT. Que tem um personagem gay. Exato. Um tem... não, né? Tem que ter dois, porque... Não é. É, mais ou menos. Tem dois. Não, existem dois. Não quer dizer que os dois tenham a mesma importância. Exato. Mas tem que existir dois para existir plot. Mas é basicamente a vida desse menino Aaron, que ele já tem um trauma fodido, que o pai dele tentou se matar, e depois ele tenta se matar. Isso tudo tá no primeiro capítulo do livro, tô dando spoiler nenhum. Mas, enfim, ele tem uma namorada que ele ama demais, e ele conhece um cara que vira um super amigo dele pra tentar tirar um pouco também o foco dele dessas coisas negativas e tal. Então, ele é um garoto que ele tem muitas amizades no bairro. Você perde um pouco de tempo nesse livro com essas amizades que, tipo, foda-se, ninguém quer saber. Mas você tem que... No final, vale a pena. É tipo Stephen King, entendeu? Você tem a barriguinha, mas você sabe que no final vai valer a pena. Então, Ada Silveira, eu acho que pra mim é meio isso. Assim, o Stephen King das gays. É o Stephen King das gays. O Adam Silver só faz livro LGBT até agora. Não fiquei sabendo de nenhum outro livro dele que não fosse. Então, e tem um pouco também de ficção científica nesse livro. Porque existe uma empresa que tem um procedimento chamado Leteu. Não lembro se o nome da empresa também é Leteu. Que é basicamente uma empresa que reprograma memórias. Pra você esquecer memórias que você odeia. Sim, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, gente. Tipo Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, só que bom. Então eu fiz essa indicação. Eu fiz essa indicação pra algumas pessoas. Fale isso de novo. Não, eu fiz essa indicação pra algumas pessoas que leram. Chamado Leózio. Que ficaram de... É, Leózio é um deles também. Tem gente do meu trabalho também que leu e ficou desgraçada a cabeça. E porque as pessoas me viram na hora do almoço me desgraçando da cabeça e falaram: caraca, eu quero ler esse livro. Eu quero passar por essa barra que você está passando. Exatamente. Gente, se eu vejo isso, eu simplesmente viro pro outro lado e vou procurar outra coisa. Porque a vida não dá barra pra gente suficiente, não é mesmo? A gente tem que caçar a barra dos outros. Então, assim, esse menino é apaixonante. E quando eu digo apaixonante, eu quero dizer que você consegue sentir as emoções mais extremas em relação a ele. Você ama, você odeia, às vezes você quer abraçar ele, às vezes você quer dar um tapa na cara dele. Então é um personagem muito interessante, muito cheio de camadas, enfim, e o final é bem surpreendente, bem tocante. Então, assim, leiam, lembra aquela vez do Adam Silveira. Tem que falar com sotaque. É, assim. E você não vai conseguir falar Adam Silveira. Porque ninguém consegue. Depois que você ouve a primeira vez Adam Silveira, você só fala Adam Silveira. É isso aí. Tá bom? Opa, a próxima indicação, que estamos aqui no Para 60 Mil Horas de Podcast, que a gente falou que ia ser rápido, mas a gente não se aguenta. Sim. É outro, como é que eu vou dizer? Ah, e aquele Capitão América era do Ed Brubaker. E aí, adivinha? Eu, putinha de Ed Brubaker, estou indicando outra HQ dele, mas junto com Greg Rucka, que também é um ótimo escritor, que é Gotham City contra o Crime. Sim, Gotham City contra o Crime. Você lembra Nova York contra o Crime? É daí mesmo que saiu. É bem cretino mesmo. Então, Gotham City contra o Crime é porque eu acho que é legal indicar uma da Marvel, uma DC. Interessante. Uhum. E diferenciada, porque tipo, é o Capitão América que não é o Capitão América, e é o a história de Gotham pelos olhos dos policiais fudidos, desgraçados da cabeça de Gotham. Porque, assim, são 4 volumes. Eu tô com um segundo na mão aqui, o Alvos Fáceis, que tem um Coringa bem loucão na capa. E a editora? E a editora Panini Books, essa... Mas... Essa maconheira filha da puta, como diria Sassi. Beijo, Sassi. Então... É, a Panini Comics, que aumentou. Essa aqui era na Amazon, era R$40 a mais cara, as duas. Eu deixei pra comprar depois, agora tá quase R$60. E aí eu tô aqui, li duas primeiras, não consigo terminar de ler. Por isso que eu falei que tinha coisa aqui que eu não tinha lido tudo. É essa, porque eu não consegui comprar ainda. Tô muito puta da cara. Quem quiser me dar, só faltando volume 3 e 4. Então, e aí essa é vencedora do prêmio Eisner e do prêmio Harvey, que são os prêmios de HQ mais fodas. Harvey com dente. E conta a história de Gotham, das situações que vão acontecendo em Gotham, através da galera da delegacia. E assim, não é só o comissário Gordon, que seria o óbvio. O comissário Gordon aparece, eu acho que o comissário Gordon logo, não sei se isso é um spoiler, eu acho que o comissário Gordon vaza. Tô dando essa dica, o comissário Gordon nem tá comissando mais. Olha, vaza pode ser, ele pode ir embora, ele pode morrer, ele pode simplesmente sair pelo ralo. Isso, pelo ralo é uma coisa que Sim. se faz quando vaza. Uhum. E assim, a gente vai vendo outros policiais, vai conhecendo outros policiais e como eles lidam com esses bandidos que são super poderosos e completamente malucos. Cara, porque a gente nunca para pra pensar na telefonista da delegacia de Gotham. Ela recebendo chamada de que, olha moça, o Coringa tá aqui atacando fogo no meu bairro. Acho que das primeiras vezes ela, né, ficou bastante desgraçada a cabeça. Mas depois, né, qualquer segunda-feira em Gotham. Né? E assim, e tem toda uma política, porque assim, essa eu falei da telefonista pelo seguinte, a recepcionista, ela é terceirizada. Olha a barra! A telefonista... E o Gotham de Janeiro continua lindo. É só assim, é o telemarketing terceirizado. E aí essa mulher é terceirizada, mas é um macete. Ai, pensei que era uma seita que tu ia falar. Caralho! Então, mas é uma coisa boa, por incrível que pareça, pra galera da delegacia. Porque dentro da delegacia tem gente que odeia o Batman, que acha que o Batman se mete onde não é chamado. Tem o pessoal que atura e tem o pessoal que fala assim, a gente precisa do Batman porque a gente tá meio fora de controle. Uhum. E aí, a prefeitura de Gotham proíbe policiais de acenderem um bate-sinal. Isso é proibido. Você sabia? Acho censura, hein? É censura. E aí o pessoal proíbe eles de usarem o bate-sinal porque a polícia tem que resolver esses problemas com bandidos megalomaníacos e superpoderosos sozinha. Olha. E aí, essa menina sendo terceirizada, ela é a única que pode acionar o bate-sinal, porque ela não é da polícia. Então, é tipo, olha, aconteceu, não foi minha culpa. É, foi a terceirizada. Foi a terceirizada. Essa, mas é o que acontece na vida real, né? Sim. Bota a culpa no terceirizado. É isso aí. E aí a gente vai ver essas histórias. Tem a Renée Montoya, que é uma personagem muito importante. Sapatão, representativa, virou depois o... aquele... como é que é? Aquele... o herói que tem, não tem rosto? É, sem rosto. Porra, Amanda. Caralho, tu vai falar faceless. Que é, tu fala que é decenauta e não sabe? Mas eu tô aprendendo ainda. Tá bom. Se é uma decenauta, tem a sanção. É, mas aí depois ela vira esse personagem, depois tira esse personagem dela pelo machismo. Machismo desses HQzeiro velho, ridículo, cacete. Mas assim, é bem legal. Tem história de outros caras, de outros parceiros. E a Renée Montoya se... assumindo ser sapatão pra família latina dela, que dá uma merda. Porque, não acredito. Né? Quase não tem racismo no México e nem nas áreas de latinos, né? Imagine. E... se ela se assumisse índia? Quê? Se ela se assumisse na Índia, era moto... aí o que acontece? É tudo isso. Tem a vida pessoal deles, que são todos fodidos, além das vidas fodidas pessoais e além das vidas pessoais que são fodidas pelas barras fodidas do trabalho. Eita, e basicamente essa é fodeção toda. E o Batman aparece só tipo Titans. De costas ou passa voando. Ou fala assim, se fode aí. E some. Tá bom, né? Porque não é. Essa muito não sobre é ele. Uma história sobre. É tipo 500 dias com ela. Essa não é uma história de amor. Essa não é uma história sobre Batman. Uhum. Então vamos para a sua próxima indicação. Minha próxima indicação vai ser uma indicação super rápida, porque eu não posso falar muito, senão eu estrago. O lance é o seguinte, a minha maior indicação, na verdade, vai ser o autor. O Rafael Montes, ele é um cara que é, eu ouso dizer, que é o maior escritor brasileiro de terror. Desgraçador de cabeças. Desgraçador de cabeças de... todos os tempos eu não sei porque eu não conheço, mas assim, contemporâneo é ele com certeza. O cara é foda pra você começar a ler e começar a ficar... ou você fica possuído e começa a andar no teto. Hereditariazinha. Ou você quer se enrolar numa coberta e falar, meu Deus do céu, me faz dormir pra poder eu não esquecer. Sair daqui e ter uma coisa bizarra na minha frente. Ele é terror pra dar medo mesmo, não é terror suspense, é terror. E não é terrorzinho de leve, é terrorzinho que vai ter morte, vai ter sangue, vai ter tripa, vai ter coisa do mal. Sim, que vai ter um espírito que ele com certeza depois mora dentro do seu quarto. Ou então ele tá andando com você de carro. Ou então ele tá dentro do seu trabalho falando, você vai morrer, filha da puta. E não é gostoso. Ele é tipo assim, você vai morrer empalado. Exatamente. Então... você vai morrer com uma morte lenta e sofrível e, enfim. Dolorosa, né? Dolorosa. Em 2 minutos. E aí, exato. Então, eu não li. Indicando. Por quê? Porque a Amanda não pode sentar a bunda do meu lado não. E ficar esperando ler. Esse livro que eu vou indicar é O Vilarejo. É um livro de contos. Ah, tá? Esse eu li. Então, esse você leu. Esse eu li. Esse eu só consegui ler, mas eu fiquei um pouco chocada. Pois é. O Vilarejo foi um livro de contos que eu li no trabalho, durante o meu horário de almoço. Por você favor, não me manda embora. No horário de trabalho, né? É, pois é. Dessa vez não. Dessa vez eu tô lendo Matador 5. Mas eu comecei a ler O Vilarejo e eu não queria voltar a trabalhar. Eu queria saber todos os finais dos contos. Só que eu precisava voltar, né? E mas assim, eu li em tempo recorde esse livro. E é legal porque O Vilarejo são contos, mas é uma parada que eu sempre quis escrever. Que são contos separados, mas que estão interligados de algum modo. Sim. E aí, isso é um mindfuck muito legal chegar no final desse livro. Eu ainda tenho outros livros do Rafael Montes que eu quero ler, que estão na minha... Suicidas está lá, mofando. Tem o Suicidas, tem o Jantar Secreto, tem um... Tem mais um. Tem mais um dele também, que eu... Cara, todo mundo que lê esse cara, Rafael Montes, fica... Fica sem dormir. Fica sem dormir, e é o objetivo do cara. É você não dormir. Então, tô super indicando O Vilarejo. Ele é curto, além de ser de contos, ele ainda é curtinho. Então, assim, compra, tá sempre na promoção na Amazon. Se você tem um Kindle, melhor ainda, porque tá sempre R$10. Então, tipo, vá lá, compra, lê... E se prepara Acabou. Pra ficar com medo. E é isso. Então. E a minha última indicação. Ninguém aguenta mais. Cadê os fogos agora? Agora não tem fogos, essa porra. Não tem, é bom. Então, a minha última indicação é também da editora Nemo, que né, tá se tornando minha queridinha Sim. do coração. Moro junto com a editora Aleph. Eu sustento a Aleph, eu sustento a editora Nemo. E assim, que é o Duas Vidas, do Fabien Tourmet. Gente, eu tô nessa porra de França. Não, eu tô metida com francês. Eu ia falar isso desde que a gente falou da Diferença Invisível, acabou que eu esqueci. O creme de la creme hoje em dia de HQs que tratam sobre cotidiano é a indústria francesa de HQs. Francesa e belga. É, as melhores estão... Ah, sabia que aquele de verão que eu leio é belga? Ah, então, porque... É, mas é escrito em francês. É escrito em francês. Duas Vidas. Duas Vidas conta a história de Luc e Baldolin. Baldolin são dois irmãos, né? Luc e Baldolin. E o que tá aqui na contracapa do negócio. Eu vou ler a contracapa Sim. pra poder eu não cagar o tarot de vocês. Não spoiler. Até porque a Amanda também não leu. Uhum. Vai levar, né? Vou. Cuidado com o saquinho. Tá. É, Luc e Baldolin são irmãos. Saquinho. É que eu sempre leio Baldolin, mas não é Baldwin. Mas não é tipo Alec Baldwin, é outro tipo de Baldwin, é o Baldwin francês. São irmãos e não poderiam ser mais diferentes, porque o Luke, ele é médico e ele trabalha tipo no Médico Sem Fronteiras. Então ele é mó vida louca, do bem, um cara super proativo, super querido, cheio de amizade, cheio de conhecimento, um cara descoladão, maneiro, que todo mundo quer ser. Machixinha também. Dá nota pra mulher que passa ali na rua. Hétero topzeira. Hétero topzeira, mas do bem. Sabe? Tipo assim, é um cara. Tem erros. E o Baldwin, o Baldwin, ele é ao contrário. Ele é um advogado na empresa que, assim que ele se formou, ele entrou, graças ao pai dele ter indicado ele. E ele é o fudido da empresa. Ele era um estagiário fudido, virou advogado fudido, porque ele não sabe dizer não, ele não sabe se impor. E ele fica o tempo todo sendo... Tipo, fica aqui, ó. Se vira que a mãe tem que entregar esse relatório. Mas, cara, o relatório não é pra semana que vem. Foda-se, o patrão quer pra agora. Aí ele fica a noite inteira lá. Quando chega no outro dia de manhã, o mesmo cara que mandou ele fazer o relatório, ele diz, o que tu tá fazendo aí? Essa hora da manhã já. Aí, eu tô terminando o relatório. Você não soube? O relatório caiu, não vai mais ter, não. Pode deixar pra lá. Otário detected. Né? E aí ele vive essa vida de merda, mora com um gato e é um fudido. Mas ganha muito bem. Mais do que o outro. E a família acha que ele é o filho muito bem sucedido, foda, porque ele é um advogado. Né? Fodão. Advogado. E o Luke volta pra casa, o Médico Sem Fronteira, ele dá uma voltada pra casa pra porque ele tá de férias, sabe qual é? Ele tirou um tempo, finalmente, depois de anos que ele tá por aí zigue-zagueando, aproveitou pra passar em Paris e encontrar os pais, encontrar o irmão, não sei o quê. Só que nesse meio tempo, o Baldwin já tá meio bolado porque ele começa a passar a mão, assim, tomando banho, tá lá tomando banhozinho, não tá batendo, né? Não. Ele tá só tomando banho mesmo. E aí ele acha um caroço no corpo dele. Que ele fala assim, estranho, essa massinha não é normal, nunca não tava aqui. Que estranho. E não aí, nasceu com ele. Ele fica com isso. E aí ele fala com o irmão, que o irmão é médico, aí o irmão, vou te indicar um amigo meu pra resolver isso pra você ir rápido. Porque como a gente já viu em A Diferença Invisível, o sistema de saúde francês é igual quase tudo na França, uma merda. E aí o que acontece? Ele vai indicar esse cara que é o maior especialistazão da porra, das paradas de pele, de câncer, de não sei o quê. E aí ele é dado como tipo gato. Ou você se trata mega agressivo, ou você escolhe não fazer nada e daqui 2 meses, no máximo, você tá morto. Essa é a sua escolha. E aí vira a jornada dos dois irmãos, do irmão que é vida louca, tentando tirar o outro dessa vida dele merda que ele leva, mas que ele continua levando porque ele não sabe o que fazer, ele só sabe fazer aquilo. E o irmão fica tentando fazer ele ver que tem outras coisas na vida. Já que a vida dele tá já que a vida dele tá, já que a vida dele tá na merda, já vai acabar mesmo, vamos tentar aproveitar esses últimos momentos. Então o irmão bota essa ideia na cabeça dele e a história desses dois irmãos, que são essas duas vidas. E assim, é bem legal, não é passapano, tipo, tem machista, teu cara é machista, o cara que é maneiro, você gosta dele, mas você vê que ele é machista. Você sabe que ele tem umas paradas erradas também, por mais que ele seja o cara que é o maneiro, sabe? Uhum. Você vê que o cara que é o certinho, ele é legal mesmo, sabe? Ele tem umas coisas que ele é chato, mas ele é um cara mais assim, tipo, que respeita as mulheres mais, que é um cara mais consciente das coisas, mas é que ele não tem contato com pessoas quase, sabe? Ele é muito focado nessa parada da carreira dele. Então, tipo, o irmão tenta arrumar mulher para ele, e fica essa coisa, essa loucura. Dois irmãos que não tem nada a ver, tentando se encontrar ali naquele meio tempo, e ainda tem a história de que em algum momento ele vai ter que contar pros pais que ele vai morrer. Puta merda. Então, tipo, é essa história, basicamente. É desgraçante da cabeça, mas ao mesmo tempo é um pouco... Não sei. Vocês têm que ler. É, tem que ler, tem que ler. É Eu Duas Vidas, é maravilhoso, da Editora Nemo, é Fabien Thumé. Que é do mesmo autor de Não Era Você O Que Eu Esperava, que a Amanda tá pra ler também, que é um filme, que é um tema pesado. Pesadíssimo. Eu tô olhando pra ele na minha estante, pensando, um dia a gente vai ter que se encontrar. Um dia eu vou ter que me desgraçar na cabeça com você. Exatamente. Conta a história de um cara que tem um filho, e o filho dele tem síndrome de Down. Então é por isso que o nome é Não Era Você Quem Eu Esperava. É como um pai lida com uma situação tão... surpreendente e life-changing. É, porque você, né, sempre espera assim, meu filho vai ser foda, vai jogar bola, vai ser o cara, vai ser saudável, blá, blá, blá, vai ser uma criança, né? Que eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que, não sei o que lá, e de repente, ó. Ele vem com uma dele. Uma diferença, ele vem diferente. É. E aí a criança nasce diferente, e a história maneira por trás desse livro, pra mim, que eu não li ainda, mas deve estar na sinopse dele, é que ele não aceita. Sim. É mostrar, assim, a verdade no Iclua é que ele não aceita. Ele não queria. Eu não quero você, ele não quer essa criança. Sim. Então eu acho que isso é uma parada que é pesada. É pesado, mas é preciso ser falado. É. E um dia a gente, né, vai ler isso aqui. Né? Você vai ler, porque eu não quero ler isso aqui. Porque Duas Vidas já foi bem, bem, bem complexo. Tá. Então é isso, gente. A gente já deu pra vocês aí um mês de leitura fácil. Um mês? Um ano? 12? Pô, não, mas 12, a maioria é HQ, dá pra ler rapidinho. Então, assim, galera, vamos fazer um esforço aí. É, se vocês correrem, lerem isso tudo em 2 meses, garanto que no final vocês com certeza vão estar em posição fetal. Sim. Vocês provavelmente vão estar dependente de Rivotril. É. Mas vai valer a pena, porque são experiências únicas. Então, acho que... E que, às vezes, é legal, porque todas essas HQs, eu acho que até as que são de linha, tipo, a da delegacia, mostram pontos de vista que você não vê normalmente. Sim. Que não vai estar na MCU, que não vai estar na... Poderia estar, mas poderia, assim... Poderia, mas não vai estar na DCU, com certeza. Mas não do jeito que... Não, vai estar, mas não do jeito, sabe? Tipo, o Buck com certeza vai virar o Capitão América. Mas não, a gente, talvez até seja bem parecido, porque o Soldado Invernal já foi bem pesado. Uhum. É, mas assim, mas são histórias que mostram um ponto de vista de outro jeito. De uma outra maneira que você talvez nunca se preocupasse. Você nunca vai se preocupar assim. Ah, pô, meu irmão tem câncer. Ah, pô, eu posso ter um amigo que é autista. Ah, pô, meu amigo negro. Por onde anda aquele menino que eu encontrava na escola quando eu era pequeno? O que será que aconteceu da vida dele? São só histórias com pontos de vista, todas elas Tipo, que tipo, você... coisas que a gente já tá, talvez, marretado já na cabeça. Que a gente acha que vive normalmente, que tá aí, mas no fundo a gente nunca parou, sentou e refletiu sobre aquilo realmente. Então aproveite esse momento. Reflita, leia, reflita e passe adiante a boa palavra da história em quadrinho. Tá, e se vocês lerem, com o que vocês lerem, vocês marquem a gente. É agora o arroba Eric Small Talk, que é tudo. Não tem dois S, é Erica Small Talk, tudo junto, tipo Twitter também. Marca a gente nos stories de vocês, fala que a gente indicou, marca as empresas lá, as editoras. Uhum. É, ou só marca a gente mesmo pra poder dizer, tô lendo porque vocês indicaram. E também manda um feedback pra gente. Feedback pra gente avisando assim, ó, eu li, gostei, não gostei, chama merda. E a gente vai falar, vai tomar no seu cu. Mas tudo bem. Tá? Não tem problema. Sim. A gente entende que você não tem essa capacidade. Que aí, é... Mas assim, sério, leiam. Pegue qualquer uma dessas e leiam. Pelo menos uma. Uhum. E aí voltem e digam pra gente daqui, sei lá, um mês. E digam assim, caraca, aí. Legal. Fiquei desgraçada da cabeça. Fiquei desgraçada da cabeça. Então isso. É isso, gente. É isso. Mais uma hora que te montou aqui, indo embora. Beijos, sociedade. Dignidade já. Dignidade já. Era isso que eu queria falar.